aí, maluco, vamos pôr as ideias no lugar. Não se julgue vencedor antes de terminar. Pensar que está acima da lei, eu também. Otário, você não é mais homem que ninguém. Um pensamento errado pode ser o seu fim. Cresceu o olho, garantiu, quebrou as regras, enfim. Paguei um preço alto por te subestimar. Mas a moeda do troco com certeza virá. Pois derrotado não estou, o jogo só começou. Vem um dia, cai a noite, você se apressou. A sua vida tá falada, sabe por quê? Consideração da minha parte nunca mais. Em todo buraco, certo ou errado, a seu lado. Mesmo com ferro apontado, nunca acuado. Me desviando do bem, colando com o mal. Moleque 3, a sua sombra eu vou estar. Em 5 anos rolou, coisa pra caralho. Dividimos a mesma bira, levantamos meu barraco. Por muitas vezes te chamei de irmão de rocha. Te protegi ao mesmo tempo, me furou pelas costas. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Hoje tenho meus irmãos, verdadeiros amigos. Colado chamas, um abraço sempre está comigo. Role outro traçado, a vida é assim. Rolê no Galaxy, moleque, o paraíso é aqui. Todos te receberam de braços abertos. Hoje aprendi a separar o errado do certo. Você é só mais um, eu protegido por meus orixás. Em sua sombra eu vou estar. Pilantra safado, passou tudo no papel. Tô ligado qual é a tua, responda réu. De banho e de parada errada, você quer subir. A cada onda dessa, um degrau tu vai cair. Pra tua sorte ou azar, não sou precipitado. Cada um colhe o que planta, tá ligado. Cai o dia, vem a noite, onde você se enfiar. Moleque 3, a sua sombra eu vou estar. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Pode crer, nosso acerto em lugar neutro foi marcado. Você agiu primeiro, em meu trampo ficou fácil. Até sua vadia veio na cola, riu de mim. Quantas vezes Bebel chorou no ombro aqui. Dois pesos a menos nas costas, eu seguro que eu digo. Deus me ensinou a perdoar, um alívio. Perdi quase tudo, com muito ralo estou aqui. O que se foi é mixa perto do que eu consegui. Graças a Deus e meus amigos, arrumei minha vida. Tô fora de pilantragem, sem você não entro em brigas. Hoje acendo uma vela, seu anjo da guarda, eu tô na paz. Foda-se Bebel, eu quero é mais. A mela do colado que morreu na sua mão, como muitas coisas de outros irmãos então. Um abraço pras paradas, passou tudo no papel. Filho da puta, passou de vítima réu. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Cabra de aveia. Cabra de aveia.